tem agora início. A 100%. Muita energia, muita música e muito boa disposição. A 100%. Bem-vindos a mais um 100% aqui no canal 2 da Rádio Internet. Ora, cá estou mais uma vez, hoje é sexta-feira novamente, 5 de novembro de 2010, e eu, Carlos Bonaparte, cá estou para lhe fazer então companhia, ou cá estou para vos fazer companhia nas próximas 2 horas, nos próximos 120 minutos. Pois é, para sexta-feira é um dia que se quer com máxima energia, com boa disposição, não é? Exatamente, pois. Então é assim, eu para ver se vos dou uma ajudinha, vou trazer-vos aqueles grandes sucessos que sabem sempre para recordar. Como, por exemplo, My Favorite Games, dos Cardigans. Ou porque não. Procuramos também, deixa-me ver o que é que eu vos posso trazer mais. Por exemplo, posso-vos trazer Dreams, dos The Corrs. É uma boa sugestão, não acham? Pronto, então é assim. Estas duas sugestões são as primeiras músicas que vai ouvir, ou que vão ouvir, assim lá para abrir o programa. E porque trazemos grandes músicas, vamos ficar também com mais dois temas. No caso, o grande Robbie Williams com Millennium. E porque não, depois também ficamos com outra daquelas musiquinhas. Private Emotion, música de Ricky Martin com Meia. E é assim que damos início a mais uma edição de... 100%! Olha, vamos a isto! Oh, say you want your freedom. Well, who am I to keep you down? It's only right that you should play the way you feel it. But listen carefully to the sound of your loneliness, like a heart. Christmas and give it up for Lance.

E agora, depois de Meia com Private Emotion, aliás, Meia com Ricky Martin e Private Emotion, vamos dar seguimento à nossa emissão com grandes músicas. Por exemplo, o que é que me dizem de Gin in a Bottle, música de Christina Aguilera? Lembram-se desta menina? Pois, claro que se lembram, nem há mais que a dúvida. Pronto. Ou os Westlife, If I Let You Go, uma grande música também que fez muito sucesso na sua altura. Ou os No Mercy, porque não recordarmos este Hello, How Are You? E depois, Amy com More Than Death, música original dos Roxy Music, aqui com uma nova roupagem. Pois é, e é então assim que damos seguimento à nossa emissão. Já sabem que daqui a pouco, quando eu voltar, vou-vos trazer a nossa agenda de espetáculos, a nossa primeira agenda, que vai trazer então os espetáculos para esta noite de sexta-feira. Já sabem então que são só bons motivos para ficarem connosco. Eu, Carlos Bonaparte, tenho um enorme, um gigante prazer estar convosco nesta sexta-feira em que as energias estão em alta. E a tarde já vai longa, mas com muitas positivas energias, ou melhor, muitas energias positivas, nesta, então, para esta sexta-feira. O fim de semana está a chegar e, portanto, só podia ser. Muitas energias positivas. Vamos à música! Até já! Day after day, time passed away. just can't get you off my mind. Nobody knows I hide it inside. I keep on searching, but I can't find the courage to show, to letting you know I've never felt so much love before. And once again satisfied when you Estimados ouvintes, e sabem o que é que vamos ter agora? Pois é, pois é, pois é. Vamos ter a nossa primeiríssima agenda. Pois é, pois é, exatamente a nossa primeira agenda de hoje. Uma agenda bem pequena que só tem dois espetáculos. Pois é, pois é. Ora, para hoje nós só temos dois espetáculos para vocês. O primeiro é dos Foge Foge Bandido. Eles trazem-nos... Eles vão atuar, portanto, em Porto Alegre, mais precisamente no Centro de Artes e Espetáculos, no CAI, e vão atuar a partir das 22 horas. Rita Red Shoes vai também atuar hoje no Porto, mais precisamente no Art Club, a partir das 21h30. Pois é, Rita Red Shoes então a também dar um ar da sua graça no Art Club, que ultimamente anda com muitos concertos, muitos grandes espetáculos. No passado dia 3, por exemplo, foram os Paus. Pois é. Ora bem, vamos voltar então à música, primeiro com New York City Boy. Vamos recordar essa música dos Pet Shop Boys, para logo depois chegarmos com Rise Up, música de Eve La Roque. Vamos ainda ficar com Tomorrow Can Wait, música de David Guetta. Uma grande música com uma grande batida. E vamos, por fim, ficar com o tema For an Angel, de Paul Van Dyk. É assim que damos seguimento à nossa emissão, e já sabem que daqui a pouco vamos ter mais agenda de espetáculos, mas antes há muita música para despertar, como por exemplo estas que começam agora. Música.

if we leave never knowing what we'll find us. So we're living, working, and waiting for the day there'll be something to come in to take the pain away. And we work from nothing inside your ways. You gotta let that fire go. We'll lose. assim, estamos a chegar ao final da primeira parte do nosso 100%. Pois é, o tempo passa e as músicas vão tocando, o tempo vai passando e nós estamos sempre convosco. Mas já que vamos para o intervalo, não me deixem ir embora sem antes vos dar mais 4 músicas. Ai meu Deus, e que grandes músicas! São só músicas recentes. Por exemplo, Fireworks, de Katy Perry. Grande, grande música esta que vamos então escutar já de seguida. Mas não vamos ficar por aqui. Nada disso. Logo a seguir, Get Out of My Way, música de Kylie Minogue. É o seu último tema, o seu último single do último trabalho Effortless que ela lançou ainda este ano, já este ano. Vamos também ficar com mais 2 músicas. Recordamos, por exemplo, All Night Long, da Alexandra Burke. E finalizamos com Only Girl in the World, música nova de Rihanna. É o seu mais recente sucesso. E nós, aqui no canal 2 e na Rádio Interweb, queremos trazê-lo para vocês. E então, antes de ir para o intervalo, vamos ficar com essa música da Rihanna, a nova de Rihanna, Only Girl in the World. E é assim então que fechamos a primeira parte de mais uma edição de 100%. Vamos à música, até já! Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine, just on the night, like the 4th of July, 'cause baby you're a firework, come on show them what you're worth, make them go as you shoot across the sky. Você está ligado na sua rádio. Yeah, Chico, Mr. 305, checking in. Armando Bond. Putting it down with the lovely, beautiful Alexandra. Burke, there he is. Now let's get it in. All night long. I see everybody around, but it feels like we're in private. Ooh, I know you want me so bad, cause you just can't seem to hide it. Ooh, the lights are moving to the rhythm of the music. When we're together, everything just comes together, baby. So inspired by the moment, we can lose it. I hope you're ready. As música de dança também passa por aqui. Live Set, o teu programa de música de dança, às sextas-feiras à meia-noite, com a condução do DJ Zé Luís. Fica a par das novidades da noite e da música de dança. Live Set, às sextas-feiras à meia-noite, no Canal 2 da Antena Web. Chamaram-lhe a década da loucura. O Festival da Canção chegou a Portugal, o nome Simone de Oliveira passou a ser uma referência incontornável, Elvis Presley começou a ganhar força, apareceram os Beatles, todos rumaram a Woodstock, tudo nos anos 60. É o programa no Canal 2 da Antena Web que vai trazer até si o melhor da década que se iniciou há precisamente 50 anos. Melodias portuguesas, francesas, italianas e por aí fora. É sempre bom recordar os anos 60. Sábado, às 6 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. Vinil 80. O mesmo autor de cassete 90, Nuno Miguel leva até si, todos os sábados, no Canal 2, Vinil 80. Um espaço radiofónico destinado a recordar os grandes sucessos daquela década, retirados diretamente do vinil. Vinil 80, aos sábados, às 19h30, com Nuno Miguel, no Canal 2, da Antena Web. Não perca a emocionante história de Terra de Ninguém. O Canal 2 passa a exibir, entre as 19h30 e as 20h, de segunda à sexta-feira, uma das radionovelas de maior expressão no Brasil na década de 60. Uma história a não perder. Terra de Ninguém, de segunda à sexta-feira, às 19h30, aqui no Canal 2, da Antena Web. O Canal 2 apresenta aos sábados e domingos uma das mais marcantes séries radiofónicas de todos os tempos. Gravada no Brasil entre as décadas de 70 e 80, Teatro de Mistério passa agora no Canal 2. Histórias de arrepiar e fazer pensar. Em Teatro de Mistério, aos sábados e domingos, às 17 horas. No Canal 2, da Antena Web. Tague-se Brasil! Sabe o que é? É o que faltava no Canal 2. Todos os dias de segunda a sábado, entre as 20 e as 21 horas, o Canal 2 passa a exibir Tague-se Brasil, um programa de MPB. São 60 minutos diários com o melhor da música do Brasil. Tague-se Brasil, de segunda a sábado, pelas 20 horas, no Canal 2, da Antena Web. Estamos de volta, bem-vindos à segunda parte do nosso 100% nesta tarde de sexta-feira, 5 de novembro de 2010. Olha, eu cá estou e tenho algumas coisas para vos trazer daqui a pouco. Estou a falar mais precisamente de agenda de espetáculos. Isto diz-vos alguma coisa? Pois é, vamos daqui a pouco então para a nossa agenda de espetáculos. Mas antes, eu tenho 4 musiquinhas para vos trazer para juntos desfrutarmos, eu e vocês aí desse lado. Ora, a primeira música, aquela que vai abrir a segunda parte, fez um sucesso fenomenal. All That You Want, música dos Ace of Base. E logo depois uma música que, apesar de não ser dos Ace of Base, podia muito bem ser, quanto mais não seja pelo ritmo e pela sonoridade. Estou a falar de Young and Carefree. Vamos ainda ficar com Tell Me Why, uma balada interpretada por Jessica Falker, e vamos acabar com uma outra grande música, Dreams. Mas não, não são os Corses, são os Cranberries. Eles vão fechar a primeira seleção da segunda parte e vão também encaminhar-nos para a nossa segunda agenda de espetáculos. Pois é, ora então já sabem, são grandes motivos para ficarem connosco aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Vamos à música! Just begun. She opened up her eyes and thought, "Oh, what more?" Isn't

E depois destas quatro músicas, estão preparados para a nossa próxima agenda? Tem mais de 5 espetáculos e, no que toca ao inverno, é bom quando assim acontece ao sábado, será com certeza o dia de maiores espetáculos. Pois é. Ora, então vamos à nossa agenda de hoje, aliás, de amanhã, do dia 6 de novembro. Vamos a isto! Agenda! Ora, cá estou outra vez, pois é, para a nossa agenda de espetáculos para amanhã, aliás, e também para, enfim, e também para vos trazer mais 4 musiquinhas. Todas elas em português, atenção, é verdade, todas elas em português de Portugal. Pois é, pois é, pois é. Ora bem, deixem-me vos dizer que amanhã, dia 6 de novembro, o Camané, o Vadista Camané, vai estar a atuar em Vila Real, no Teatro Municipal, a partir das 21h30. Aliás, este é um espetáculo que vai ter não só Camané, como outros artistas. Alexandre Guimarães vai atuar em Valadares, cidade de Vila Nova de Gaia, às 21h30. Quem também vai estar amanhã em espetáculo, na Semana do Calor de Mirandela, são os Easy Way. Eles vão atuar, portanto, amanhã em Mirandela, no recinto de, feiras da Reginorde, a partir da meia-noite. E atenção, porque estas entradas são pagas, apesar de ser a Semana do Calor, são entradas pagas. Ora, os Adetonas também vão estar na Semana do Caloiro, enfim, da STGF. Eles vão estar então amanhã, portanto, em Felgueiras, no pavilhão da terra de Felgueiras, enfim, de madrugada, não é? Vão estar à 1 da manhã. Rita Red Shoes vai atuar em Castro Verde, no Auditório Municipal de Castro Verde, a partir das 21h30. Maggie Mateus vai dar um espetáculo como, enfim, uma festa de beneficência em Viana do Castelo, mais precisamente em Vila Praia da Âncora, a partir das 22h. O GNR vão aproveitar esta situação de fim de semana, mais precisamente da Semana do Caloiro, para, em Vila Real, apresentarem ou continuarem a divulgar o seu novo trabalho, Retropolitana. O GNR, então, que vão estar à meia-noite, com entradas pagas, à meia-noite, então, ou a partir da meia-noite, no recinto onde se vai realizar, então, a Festa do Caloiro em Vila Real. Luís Represas vai também atuar em Vila do Conde, no Teatro Municipal de Vila do Conde, a partir das 21h30. Pois é, e então é assim, os concertos para amanhã. Não há entradas livres, o que é uma chatice, não é? Pois, eu sei que é uma chatice. É mesmo pena que não haja entradas livres, mas pronto, não se pode fazer nada, não é? Ora bem, antes de eu ir embora, antes das minhas despedidas, deixem-me só ofertar-vos mais 4 músicas e preparar-vos para que, enfim, na próxima intervenção, eu vos trago então a nossa agenda para domingo e restante dias até quinta-feira. Mas antes vamos ter Filipe Azevedo com Apenas Diferente e também uma outra música, Pedro Abrunhosa, Fazer o que Ainda Não Foi Feito. Logo depois vamos ficar com Anakin e a sua cómica música As Vidas dos Outros. Por fim, vamos ficar com uma música dos Polo Norte. Vamos ouvir este tema recente de 2008, se não estou em erro, chama-se Deixa o Mundo Girar. E então é assim que vamos girando até ao final da nossa emissão, do nosso 100%. Já sabem então que daqui a pouco, para além das minhas despedidas, eu vou-vos trazer as últimas 4 músicas. Aliás, as últimas 4 músicas não terão de ser tantas, mas pelo menos a última música da nossa emissão. Fiquem por aí, eu volto daqui a alguns instantes. Até já! Digo o que quero, o que penso agora, e amanhã não sei o que direi. Guardei o que quero e deitei fora tanta coisa em que eu acreditei. Fiz a escolha certa ou a escolha errada, quis fazer de conta que eu nunca errei. Eu nunca fui de ficar calada, quando caí sempre me levantei. Eu não sou melhor nem pior que tu, sou apenas diferente. Vou fazer de tudo para

a um passado que pesou. Quantas vezes vais ser tu capaz de fazer sair quem por engano entrou? Abre a tua porta, não tenhas medo. Tens o mundo inteiro à espera para entrar. Um sorriso no rosto, talvez o segredo. Alguém te quer falar. Essa voz é a tua voz. Dá-lhe atenção e a razão que tem. Abre a tua porta, não tenhas medo. Tens o mundo inteiro à espera para entrar. Um sorriso no rosto, talvez o segredo. Alguém te quer falar. Deixa-me girar para o lado que quer. Não podes parar, nem tens nada a perder. Estás de passagem. Não leves a mal se te manda avançar. Talvez seja um sinal que não podes parar. Estás de passagem. Vai aonde queres ser. Deixa-me girar para o lado que quer. Não podes parar, nem tens nada a perder. Estás de passagem. Não leves a mal se te manda avançar. Talvez seja um sinal que não podes parar. Estás de passagem. Deixa-me girar para o lado que quer. Não podes parar, nem tens nada a perder. Não leves a mal se te manda avançar. Talvez seja um sinal que não podes parar. Estás de passagem. Só de passagem. Estou de passagem. Para onde andar? De volta! E então, preparados? Bem, agora a terceira e última agenda de espetáculos que vos vai trazer os espetáculos que vão ocorrer, ou alguns dos espetáculos que vão acontecer entre os dias 7 e 11 de novembro, ou seja, entre o próximo domingo e a próxima quinta-feira. E só não vos digo hoje, seja por um motivo, porque na próxima sexta cá estamos nós outra vez. Pois é. Ora bem, vamos então à nossa agenda. Vamos lá isto. Agenda. Ora, então vamos lá isto. No dia 7, portanto no próximo domingo, João Pedro Paes vai estar na FNAC da Vila Nova de Gaia a partir das 17 horas e com a entrada livre. Ora, começamos bem a nossa agenda. No dia 10, portanto quarta-feira, isto porque segunda e terça não há nada, na próxima quarta-feira, Carlos do Carmo canta Frank Sinatra. É verdade. Ele vai atuar no pavilhão Atlântico, portanto, em Lisboa, a partir das 21h30. No dia 11, encontro de seis cantores. Encontro de seis cantores, ópera e canções napolitanas. É então que vai poder ouvir no Museu do Oriente a partir da meia-noite. Também vamos poder ouvir nesta mesma quinta-feira, portanto, portanto no dia 11, o Camané novamente vai atuar, mas vai atuar na TAGV, exatamente, em Coimbra, portanto, a partir das 21h30. Os Não Sou Family vão atuar na Festa de Recepção ao Calor em Bragança, portanto, vão estar bem no centro da cidade a partir da meia-noite. Júlio Pereira, ele que está a apresentar o seu novo trabalho e vai atuar no Largo da Luz. Este concerto que vai acontecer então em Lisboa está inserido no portanto está inserido no programa Viva a Música da Rádio Estatal Antena 1 e vai atuar então a partir das 15 horas. E são estes os espetáculos, os espetáculos que tenho para vocês, para vos indicar entre domingo e quinta-feira, ou seja, então entre 7 e 11 de novembro. Estamos a chegar ao final da nossa emissão, mas ainda há tempo para mais 3 músicas. E então, vamos chegar com Viva a Vida, música dos Coldplay, que mereceram, entre aspas, um processo judicial de Joe Satriani por eventual cópia da música, da melodia, então, de Joe Satriani. Quem também vamos ouvir a seguir são os nossos caríssimos amigos N465, que nos trazem uma versão bem diferente daquilo que estamos habituados a ouvir de Move Your Body. E para finalizar, Around the World, essa grande música de 1999, imaginem, já sabem de quem, não é? Dos Red Hot Chili Peppers, precisamente. Eles que vão fechar a edição número 10 do nosso A 100%. Caríssimos ouvintes, foi um prazer imenso estar convosco. Estarei de volta então na próxima semana, portanto de hoje a 8 dias, novamente às 4 da tarde. Fiquem bem, tenham a continuação de uma ótima tarde. Já a seguir, não percam o sertanejo pop universitário. Até para a semana! The sound of drums, people couldn't believe.